Mana foi te chifrar. Se você não for corno, levante as mãos, pode passar. Todo castigo pra corno é pouco. Ei, ô parceiro, cadê sua mina? Foi te chifrar. Se você não for corno, levante as mãos, pode passar. Castigo pra corno é pouco. Ei, ei, ei.